Eco no Solos 3-4, agiliza o táxi na medida possível, reporte privando a pista, agilizando na medida possível. Libera a direita, chama o som 219. A pousão, número 62. 3895, 4 horas de autonomia. 164 a bordo, acerto o galeão. O plano automatizado do Fieco. O Fieco, táxi Alfa, reporte extra Juliette. Alfa, reporte extra Juliette, Lito do Fieco. 395, livre táxi à direita, ponto de espera 18612, 1094. Tenha uma boa viagem. Salvador, voo no 556. Boa tarde, prossiga. Quem te dá mais para o galeão 380? Cara, viu? Muito próximo, uma aeronave de baixa performance na frente de uma de alta. Eu também concordo. 514. Agora. Solo Salvador, bom dia, bom no 62, Ivan. Bom dia, boa tarde, no 62, táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, bom no 62. Vitor Golfieco, ingresso de Juliette, grande pátio. Na Quebec, vai chamar 286 para o cruzamento da pista, 1735, Vitor Golfieco. 4, vigilância radar. Oitave. Luiz, Luiz, que prossiga no 1500 pés, estou altímetro no 0114, foi barita após rotatória, informando visual com aeródromo. Bom dia, 3295, a voz da Avianca na curta, observa, pousa, Lima, até a posse. A 3191, já coordenei com a equipe de solo, após a aeronave da Goa, retaguarda, está livre no portão 05, chame táxi. Após a aeronave da Goa, Gol no 556, está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 556. Autorizado, Salvador Galeão, 380, via UPA Zulu 10, decola pista 1-0, curva à direita, saída da El Leda, após Leda, direto bridge, 1-2-0, 18 é o Salvador, e 5-1-7-2 no transponde, no 556. Autorizado, galeão 380, decola da 1-0, curva direita, pelo Zulu 1-0, da El Leda Bridge, 1208, 5172, gol no 556. Portão 2, chame pronto. Chamarei, 556. Salvador, fora do solo, Broto, Pará de Itapuã, Guardião 02. Está livre até Itapuã, guarde de transferência, Guardião 02. 02. 6200, o chinelo, Solo 39, direito 219. 219. Solo Oxaner. 6200, levanta o boa tarde, Oxaner, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. 100 graus, 14 horas, decolagem autorizada, pista 10. Quem é livre de decolagem, 395. Zulu 556, autorização de pushback, acionamento. Zulu Salvador, já na altura de Piatã, Guardião 02. Zulu 208, controle, até volta, Guardião 02. Zulu 208, até volta, 02. 3895, decola 240, controle 1208. 208, 3895, bom dia, até mais. Aproximando-se da Juliette, visão com o hotel, Xanier 6200. 6200, ingresso da Juliette, portão 4, com cautela. Livre ingresso com cautela até o portão 4, Xanier 6200. Controle Salvador, 3895 decolou, saída da El, cruzando 1600. 1895, contato radar, subnível 340, perfil da El. Gente, pode voar Leda? Oi, Leda. E aí, Leda, obrigado. 3663 da TAM, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251 no 3325, obrigado, boa tarde. Do 4060, desça para 2000 pés, estou o altímetro 904, informe no localizador. 2014, seu portaria estabilizado, 4060. 3191, Lili Taxi em frente, Taxi Índia, Alfa até o ponto de espera, 1862, quando pronto, o ajuste 904, tenha uma boa viagem. Valeu, muito obrigado, via 20, etapa, espera 186, volta lá, está 3191. Meio autorizado, puxar a porção 02, contato. Autorizado, chamar Itaxi, 5,5. Sou Salvador, meu guardião, muito, muito, bom dia, o TAM 3191, pode ser a pronto. Dia TAM 3191, no pista 1-0, autorizado a linha decolar, 100 graus, 15 nós. Autorizado a linha decolar, da 1-0, TAM 3191. Chan 3191, decolado 46, controle 208, Rodex. 3191, 208, bom final de semana. Salvador, bom dia, 3191. 3191, bom dia, contato radar, sobre o 340, perfil da EL. Contato radar, 340 da EL. O avião pode passar 20 milhas abaixo do 130? Pesado. Obrigado. Tax 135 a bordo. 0345 de autonomia até na Campina. 1556, táxi direita, ponto de espera 1862, ML13, tem uma boa viagem. 1556. Ajustado 1013, no ponto de espera 2186. Obrigado, bom trabalho. 1556. Piso 95, voe bridge. Voe bridge, 3895. Então, 3895, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, não tem o 3325, boa viagem. E vai chamar 1251 ou 3325. Obrigado, bom domingo. Torre Salvador, gol no 556, ponto espera, estamos para o próximo. 1556, boa tarde, autorizado na decolar para o 0, 110 graus, 15 nota. Autorizado a decolagem da 1 a 0, voo no 556, obrigado. Quente. Sabe que o Luiz que chama a torre, 186, bom pouso. O Vitor Ruf é na escuta do solo? São quantos? Sabe. Zozo 4060. Net aproximação, chame 2086, bom pouso, Azul 4060. Obrigado, até mais tarde. Qual a frequência da torre? 118.6. São Salvador, boa tarde, Azul 4060, na final passando o externo. Gente, Azul 4060, boa tarde, continua aproximação, aguarde pista no zero livre, vento de 100 graus, uma dúzia nós, nem 14, aguarde pista livre. Pode ser mais lá. Azul 4060, pouso autorizado, 110 graus, uma dúzia nossa. Exato. Voo no 556, decolado 50, controle 1208, boa viagem. 208, bom serviço, 56. Tô, boa tarde, bom, 556, decolou. Voo no 556, contato radar, suprimeu 380, perfil da EL. 380, perfil da EL, 556. Campanel possível. Celso Cabral, prossiga. Gente, mantenha 500 pés de referência de visuais, altímetro 903 e vai passando o farol da barra. Voo 556 poderia voar grid direto? Aguarde. Direita 219. Santo Luís, pista no 7, pouso autorizado, vento 110 com 14. Pessoal da aeronáutica fazendo manutenção na lateral da pista, nas duas laterais, próximo do alinhamento com a pista 10, no prolongamento da pista 10, nas laterais da pista 17, ok? Afirmo, pessoal da aeronáutica nas duas laterais da pista, fora da pista, fazendo a manutenção ali de cabos, no alinhamento da pista 10, porém nas laterais da pista 17. Alfa, repórter Santa Juliette, 60. 5251, 3325, um ótimo andamento. Bono 556, voo bridge. Tá presente direita, bridge, voo 556, muito obrigado. Então, 5480, parte ao 4, reporte para o Sarive, lava aquilo, o isco. Aeronave? Aeronave mudou pelo controle? Rogasca Bravo, frente Sarive, Rogasca Bravo. 4060, antes da Juliette. Ingresso Juliette para o pátio 3, posição 05. Juliette, pátio 3, número 5, 60. Juliette, acione 17, 12, informe para Santa Pó. Paulo Salvador, boa tarde, trip 5445 para João Pessoa, frente da Mike, para autorização. Boa tarde, 5445, autorizado João Pessoa, 190, Golf 677, decola pista 190, curva à esquerda, saída Turca, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5412, 5445. Decola da 10, minha curva esquerda, por Caracaju. 1208 é o transporte, é o controle, o transporte 5492, é o trip 5445. Correto, chame pronto, trip. Chamará. 556, chama agora o centro Recife 125-1, alterna 133-2. Recife 251-3325, alterna 556, bom domingo. Avião 02, torre 118, decimal meia dúzia. Torre Salvador, Guardião 02. 02, direto Graia da Presidente, autorizado, reforma solo controlado, sem com 14, 02. Sem com 14, reportará no solo controlado, Guardião 02. Índia Sierra da Presidente, eu vou mono 455. Confirme. 455 pode voar Índia Sierra da Presidente? Negativo. Sim, então mantenha a emissora de interceptação, vou não 455. Não, 00, frequência livre, bom dia, 02. Interessado, voo no 455. Chama agora a torre 118, com uma medusa composta. Obrigado. Salvador, bom dia, voo no 455. No 455, na escuta 2? Afirmativo, na escuta, baixa travada para sua frente, deve ser que foi. Durante a pista no zero, pouso autorizado, 120 graus, 15 graus. Livre pouso, pista no zero, voo no 455. Fala 962, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste ao altímetro 1013. Salvador, Xané 6213. Apresentação, Guardião 36. 6213, boa tarde, Salvador Galeão 360, Pedulo 10. Escola Pistola 0, pula direita. Dael Leda Bridge, controle 1208-5405. Xané 6213. 360, autorizado Galeão, Pedulo 10. Quando você está da Eulia da Bridge, 208-5405, chamamento. 3 ou 2? Correto, direita após, confirmando, portão 4. 62 ou 3, portão 4. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari, altímetro 1013. Salve Salvador, boa dia, bom 455, Ivanato. Civi Alfa, reposta em São Juliette. Alfa, reposta em São Juliette, 455. Manda Juliette, 455. 455, táxi Alfa Juliette, portão 11. Foi Juliette, 01, 455. 1-11, salve. 1-1. 1-11, gente, 455. Salvador Ground, good afternoon, go 1864, request the clearance to Sierra Bravo, Mike Oscar. We have Mike information. Okay, 1864, send back to copy to Canadian 013. Expect a full cutter spot. Standing by, 1864. Gol no 962 está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Desça para 2.000 pés, altimetro 1.003, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, 1.003, reporte 2.000, vamos abrir a minha lista. Tan 3204, autorizado, descida para 3.000 pés, altimetro 1.003. 3.000. No meio, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, ajuste altímetro no 013. Pesado TAP. estabilizar no localizador, igual no 962. Completa final, tô vindo com 18, é final, meia dúzia. 18, meia dúzia, 962 da tarde. Bom. Tan 3804, autorizado a final do procedimento LS, com serviço no zero. Desça para 2000 pés, a porta estabilizada. 2000 é porta estabilizada, né? LS é que veio, tá? Foi Salvador Gol no 962. Pista no zero, pouso autorizado, vento 120 com 15. Livre pouso na 190, com 962. Salvador Ground, go 1864. Red, copy. Ready. Okay, Salvador to Sierra Bravo, Mike Oscar, flight level 370, via upper risk 58, runway 10, left turn, Puka, departure, Aracaju transition, Salvador 120.8, and call code 5415, go 1864. Air clear level 370, just Sierra Bravo, Mike Oscar via upper whiskey 58. Take off runway 10, left turn after departure, Puka, departure, Alpha Juliet 24 transition. Departure frequency 120.8 and squawk code 5415. We are ready for pushback and startup position 6-1864. It's approved, report to taxi 1864. Report for taxi, go 1864. Chanel 62, zona 3, pushback, posição 1-0-4. Portão 4 autorizado, chantar. Chamará. Realizando a pista 1962. Infante, no solo 19, direito 219. 219, até mais. Salvador, gol 962. 962, táxi via Alfa, reforço no seu Juliette. Alfa, reforço no seu Juliette, 962. Na 32, no mês, está autorizado a final do procedimento LS X-Ray. Pistão no 0, desceu para 2 no PEN, altimétrica no 0, no 3, reporte estabilizado. Está estabilizado, está 3804. 2.003, chama estabilizado, está 3806, libera a velocidade, né? Livre. Obrigado. Está 3804, chama torre 118, desce mal, meia dúzia. 38 meia dúzia, boa. Boa. Pushback estacionamento 35445, na 04, passa 3. Autorizado, 5445, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 5445. Manda de leste, 962. Mantém a posição de estágio leste. Mantém a posição de leste, 962. Request back to NH64. We have a 153 service on board, 2 hours of endurance, alternate stop-off. Simeone, POB, go 1864. 153. Taxi approved, via May April. Taxi India Alpha to Honda 1010. When ready, call it, 118.6, QNH 1013. Go 1864. Clear taxi by India Alpha, no charge. Runway 10, call tower 118.6, go 1864. Solo Chanel 6203, tem 137 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 40. Direita, ponto de espera 18612, né? Um ajuste 9013, no Chanel 6213, tem uma boa viagem. 1013, Toro 2062, obrigado. Salvador Azul 4463, ciente da informação, Mike. Filiados nível 180. Ok, Azul, aguarda a cópia, eu ajuste 903. 903, aguarda a cópia, 63. Eu opto, guarda a cópia, 1013. 962, após aeronave da Gol, ingresso em Juliette, portão 9. Após o colégio da Gol, ingresso em Juliette, portão 09, 92. Salvador, boa tarde, está 3804, legal. 3804, taxi Alfa, reporte antes de Gilead. Alfa, boa tarde, está Gilead, está 3804. 62. Salvador, eu vou no ano 67. Bom dia, está ciente da informação, Mike, para Guarulhos. A cópia é 1013, no ano 67. Vai dando cópia, no ano 67, 1013. Taxa 35 445 POB 49, está com 3 horas e 30, alternando o Recife. 445, livre táxi, pátio 3, Índia Alfa, ponto de espera 18, meia dúzia, o ajuste 913, tem uma boa viagem. 5445. Ok, iniciando o táxi, está ciente na ponte de espera 18, 5445. Salvador Tower, good afternoon, go 1864, hold on, runway 10. 1013. Runway 10, runway 10, go 1864. Runway 10, runway 10, go 1864. Samara aguardando autorização para o GLS, Whisky. Essa não pode, tá? 3804. 3804, dá passagem ao trip à sua esquerda, pode prossegue Juliette, portão 3. Dá passagem ao trip, Juliette, portão 3, tá? 3804. Sim, para estabilidade. Três, dois, um, meia, continua a aproximação, agora a gente está livre. Continua a aproximação, agora a pista livre, está 3, 2, um, meia. Meia, dois, um, no três da Oxené, declara os dois e meia, controle 208. 208, Fran. Controle, Xanera 6213, passando a 1500 na Dael. Clear for takeoff, runway 10, go 186. Dael, lê da bridge para 390, Xanera. Controle direto da Dael da presença. Confirme para o controle. Xanera 6213, solicita da Dael da presença. Autoriza a direto da El. Obrigado. Autoriza a direto da El, Oceaner 6213. Direto da El, Oceaner 6213. Número 2, doutor Romeo. Está livre. O 4463 está pronto para cópia? Azul 4463 pronto para cópia? Copia. Salvador Siri, mil pés, 17 direita, corredor Axé, 1208, o transponder, aciona o 0153, doutor Romeu. O 1864, Air 1-2-7, Salvador Control, frequency 120.8. Salvador Approach Control, Departure Control 1208, thank you, so long, go 1865. Copia, agora no 67. Salvador Guarulhos 360, Zulu 16. Decola pista 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1208, 5416. Autorizado 360, depois Zulu 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 1208 com 5416. Agora no 1167. Correto, portão 10, time pronto. 1167. Camarada. Azul 4076 está autorizado a final do procedimento LS XY 10, desça para 2 em um pé, altímetro 1003, reporte estabilizado. Gente descendo via 2 em um pé, chama estabilizado, azul 4076. Controle 1208, 5407, 4463. Ok, eu consegui copiar 220 da El Leda e após o Roy Lealt, só precisaria que o senhor... A Golf 677, conforme o rota do plano, só precisaria da confirmação do transponder e da frequência. 120.8.5407, no transponder. 208.5407, muito obrigado. Fala uma boa, tá 32 no meio, Bruno, você escuta? Boa tarde, 32 no meio, ataque de alfa, reposta antes da Juliette. Conferência da Juliette, 32 no meio. 5445, 110 com 15, decolagem autorizada. Livre decolagem, 3290, desça para o nível 050. Está bem próximo a Juliette, tá? 3216. 3216 é portão 1. Paulo Posito, número 1, 3216. Controle Salvador, trip 5445, decolado no perfil da Puca de Aracaju. Assim que possível, vá direto a Aracaju. Trip 5445, contato radar na decolagem, sul para o nível 190 na saída Puca, transição Caju, aguarde. Ok, então 190, Puca, Jamo, Caju, aguardando, 5445. Salvador, eu gol no 67, puxa acionamento, posição 10. Meu off decolado aos 3-1, no controle 120, décima 8, já volta. 208, obrigado. Gol no 67. Controle, boa tarde, auxílio no 68. Salve Salvador, boa tarde, 454. 400, conta. 2500 com o Prodmo e após Prod Direito. Decola pistão 0, curva direita da Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5433, gol 1454. 360 da Leda Bridge, pessoal no meio, 208433, 5433, apenas confirmando, chame pronto, portão 11. Passar em pronto 11, 4. Xanai 6213, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 351332, boa tarde, Xanai. Autorizado inicialmente 2.000 pés, quilômetro Alta Quarta, 2.500. 2.000 pés, direto de Tirei, batendo 2.500, quilômetro Alta Quarta. Então, 3144, foi na Pro do Serra Vida, 366 para...